Rapaz, meu tio morreu de catarata. É mesmo? Operaram ele? Não, empurraram. Um sujeito chegou no hospital praticamente desenganado. Doutor, eu tenho um caso agudo de herpes genital, sífilis, peste bubônica, meningite e AIDS. Perfeitamente. Não se preocupe que lhe internaremos num quarto particular e lhe ministraremos uma dieta de pizza. Mas, doutor, pizza? Isso vai me curar, doutor? Não, mas é a única coisa que dá pra passar por debaixo da porta. O doutor se aproxima do paciente. Eu tenho uma notícia boa e uma má. Qual você quer primeiro? A má, doutor. Essa operação que eu vou fazer no senhor é só pra constar. O senhor tem só mais 2 dias de vida. E a boa notícia, doutor? Tá vendo aquela enfermeira gostosona ali? Tô comendo! Enquanto isso, no consultório médico... Meu amigo, eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Você só tem 4 minutos de vida. 4 minutos, doutor? E o senhor não pode fazer nada? Bom, em 4 minutos, se você quiser, eu posso fazer um ovo quente. O paciente foi ao médico se consultar. Depois de alguns exames, o doutor disse... É, o senhor não está muito bem. Qual é a sua dieta? Bom, doutor, eu costumo comer bolas de sinuca. Eu acordo e como 2 amarelas no café da manhã, almoço 1 vermelha e 2 rosas. No lanche eu como 1 azul e no jantar 1 marrom e 3 pretas. É, sabe qual é o seu problema? O senhor não está comendo verde.